Estamos de volta e mais agitados que os fãs de Homem-Aranha, sem volta para casa. Está na hora de repassar as principais notícias do mundo nerd. Eu sou Bruna Monteiro e vou te deixar muito bem informada a partir de agora com a companhia dele, Robson Nunes. É isso aí, Bruna. Vamos falar muitas coisas e principalmente os lançamentos para o mês de dezembro. Ó, tô empolgado. É, hoje a gente vai trazer tudo sobre as estreias que a gente vai ter agora em dezembro, nos principais serviços de streaming, que são vários, o nosso quadro de dicas e não dicas, um pouco de CCXP 2021 e muito mais. Então já sabe, né? Aumenta o volume que tá começando mais um Drops da Vigília. E aí, Robson, começamos por onde? Ah, vamos começar pela Netflix, né? Porque é sempre o canal mais conhecido e o canal que tá cheio de produções bombando sempre, então acho que é o padrão. O padrão correto a seguir é começando pela Netflix. Então, eu separei as principais séries, principais filmes. Então, obviamente, não tem tudo aqui, mas se você quer ver a lista completa, está em vigilianerd.com.br. Vamos aos meus destaques, então. Temos, Bruna, duas grandes despedidas em dezembro. A primeira delas é a última temporada de Perdidos no Espaço, terceira e última, já no dia 1º de dezembro. E depois outra despedida aí que vai deixar muita gente órfã, muita gente chorando pelos cantos, que é a última temporada de La Casa de Papel, a parte 5, volume 2, ou seja, repicotaram a série em várias partes, mas é a última da última. E também vai ter um documentário falando um pouco sobre a produção, sobre essa despedida, sobre a série, sobre esse hit que se tornou La Casa de Papel na Netflix. Então, última temporada chegando dia 3 de dezembro. Para quem gosta de super-heróis, heróis de quadrinhos, temos a terceira temporada de Titãs, que não está lá na... Tão bom. Cara, eu não consegui terminar a segunda temporada. Eu olho para a telinha ali no controle e eu hesito muito na hora de dar o play ali. Sério? Então, nossa, demais. A primeira temporada tinha começado bem. A segunda temporada, olha, sabe, parece que esqueceu tudo que tinham feito. E essa terceira temporada, os fãs estão falando bem mal, né? Então... Essa aí, com certeza, a gente vai vir falar depois, porque eu tô bem fã dessa série. Assim, apesar de que, sim, eu sei que tem muitos problemas, que recaiu na segunda temporada, mas eu tô adorando. então vamos deixar pro futuro aí, pro futuro próximo a gente secar um pouco mais, então. Mas teremos também The Witcher, a segunda temporada do Bruxão, dia 17 de dezembro. Emily em Paris, também com sua segunda temporada, no dia 22 de dezembro. E aqui eu botei uma zoeirinha, né? Café com Aroma de Mulher, um remake daquela novela que dava no SBT, Bruna. Meu lembra disso? Deus, não. Não, você tá muito jovem, eu acho. Ai, eu achei engraçado. Então, vai ser um remake daquela novela mexicana. Então, dia 29 de dezembro. E no último dia do ano, 31 de dezembro, a estreia da quarta temporada de Cobra Kai, que aí é sucesso completo. Muito bem, vamos aos filmes, alguns deles. Achei que tu ia comentar Cobra Kai, não vai dizer que não colhou. Não colhei Cobra Kai, não sou. E aí ela é fã de Titãs e não é de Cobra Kai. Eu ia te falar a mesma coisa, só que ao contrário, na real, né? Olha os papos. Vamos aos filmes. Alguns, né? Como o Robson falou, a lista completa está lá em vigilianerd.com.br. Exato. Tem Ataque dos Cães, agora em 1º de dezembro. Filme com Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jess Plemons e tá com pinta aí de figurar no Oscar. Olha só. Aí a gente tem Imperdoável com a Sandra Bullock em 10 de dezembro. Depois a gente tem Predadores Assassinos. Essa eu botei aqui porque o filme, ele assim, ó, é um filme trash de terror. Tem os efeitos especiais duvidosos, mas é lindo de ver. É lindo de ver, é muito bom. Mas aí que é tri, né? Recomendo demais. Tem a Kaia Scodelario nesse filme. Show, gosto dela. Aí a gente tem Não Olhe Para Cima, que nós já falamos muito sobre esse filme aqui, que tem um grande elenco, né? Tem Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, tem a Jennifer Lawrence, tem muita gente, show de bola. Estreia em 24 de dezembro ali, véspera de Natal. E depois a gente tem A Filha Perdida, com a Olivia Colman, em 31 de dezembro de 2021. E o que a gente tem de anime, de destaque, Robson? Anime, o destaque vai para Agretsuko, quarta temporada da Panda Metaleira, e vale destacar que nós temos todas as temporadas com crítica no site. Então, no Jorge Borusevski, que é o nosso... Setorista dos animes, ele viu todas as temporadas e ele não baixou a nota de 5 em nenhuma delas. É muito bom mesmo, eu olhei só a primeira, mas achei, ó, muito legal mesmo. Muito bem, bastante coisa nova chegando, mas agora eu vou trazer um pouco das novidades do Prime Video, que na verdade vai ser bem rapidinho. A Amazon anda com pouca novidade ultimamente. É, tá devendo. Então a gente tem Bloodshot, em 1º de dezembro. Então a gente tem Jumanji, próxima fase, o segundo filme ali com o Dwayne Johnson, The Rock, né, gente? Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, também em 1º de dezembro. Os Órfãos, em 1º de dezembro também. O filme 1917, em 5 de dezembro. Filmaço, esse é filmaço. Aí a gente tem a série Harlem, a primeira temporada, que estreia agora em 2 de dezembro. É uma nova série de comédia que segue um grupo de mulheres amigas elegantes e ambiciosas no bairro de Harlem, em Nova York, a meca da cultura negra na América. Juntas elas crescem em suas carreiras, relacionamentos e compartilham sonhos de uma cidade grande, com Tyler Lapley, Megan Good, Grace Byers e Shoniqua Shandari. É... Aí a gente também tem LOL, Se Rir Já Era, em 3 de dezembro. Uma série que vale um destaque especial aqui, pois participamos de uma coletiva de lançamento. A Bruna Pacheco, nossa colega e amiga, nos representou e agora vai nos contar o que esperar de LOL, Se Rir Já Era. Isso mesmo, pessoal. Eu assisti LOL, Se Rir Já Era. Eles são 6 episódios, eu assisti 3. É um reality show, basicamente, porque o programa... O total, assim, que eles participam são 6 horas de duração. E o objetivo é não rir. E é muito mais difícil que parece, porque são comediantes super engraçados. A gente em casa, que não tem problema deles de rir, né? A gente pode rir quanto a gente quiser. Dá muita gargalhada, porque é engraçado eles fazendo as piadas e eles não podendo rir. Lá na vigília, então, vocês encontram a crítica e encontram também um pouco do que a gente viu na entrevista coletiva. Muito bem, Bruna. Falamos de Netflix, falamos de Amazon, então vamos para Disney Plus. Uhul, vamos. Uhul, é rapidinho também, mas tem um conteúdo bem bacana que tá valendo a assinatura, né, por causa de Star Wars, Marvel e aquelas coisas que eles nos fisgam e a gente não tem muito como fugir. Dia 29 de dezembro, O Livro de Boba Fett, aquela série bonita, legal, com o Jon Favreau, com o Dave Filoni, com o Temuera Morrison voltando ao papel, e que vai dar continuidade ao que a gente já viu nas duas primeiras temporadas de The Mandalorian. Então, expectativa fala alto. E aí, será que vai ter conexão com as novas séries? Porque a gente vai ter Obi-Wan, a gente vai ter Andor, a gente vai ter muita série por aí. Então, vale ficar ligado em O Livro de Boba Fett, dia 29. Vamos ter também a continuação de Gavião Arqueiro, né, Bruna? Porque todas as quartas-feiras tem episódio novo, então ela já encerra em dezembro, teremos mais 3 episódios. E também teremos a série Avante, da Marvel, com os bastidores de Eternos, no dia 22 de dezembro, e os bastidores do próprio Gavião Arqueiro, dia 29 de dezembro. Então, também teremos, para quem gosta de Natal, a coleção Esqueceram de Mim, já que eles... erraram a mão no reboot, eles vão colocar todos os bons agora no catálogo. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Todos os filmes do Macaulay Culkin estarão no Disney Plus em dezembro. E na Globoplay, ai, sempre é uma dificuldade pra mim falar Globoplay. Mas vamos lá, vamos dar uma dica só, mas acho que é mais do que suficiente, porque agora em 4 de dezembro chega Marighella, já rapidinho, já tá no streaming. Eu tô adorando esse dinamismo entre as plataformas, porque já chegou Duna também na HBO Max, então já não, tá muito rápido, tô gostando disso. E a gente já falou sobre Marighella por aqui, confirma nos episódios anteriores. Exato, falamos e temos crítica no site, temos vídeo no canal também, tem então tudo. Vale a pena conferir, tá? Tá bem amparada a nossa cobertura de Marighella, foi bem extensa. E já que a gente tá nessa questão de dinamismo, também vale ressaltar aí para janeiro, vai chegar Os Eternos no Disney Plus também, então já anota aí no caderninho. Então vamos mudar aqui a pauta agora para as notícias mais importantes da semana. A gente falou sobre os lançamentos, agora as notícias. Amy Pascal, uma das chefonas da Sony, falou que podemos esperar pelo menos mais 3 filmes do Homem-Aranha com Tom Holland. Homem-Aranha Sem Volta para Casa segue então subindo a montanha do hype para todos os lados. Podemos esperar realmente que a parceria Marvel e Sony vá continuar por um bom tempo. E, por falar de Homem-Aranha, vamos de mais um recorde batido pelo cabeça de teia. Com a abertura das vendas de ingressos, ele superou o número de vendas e procuras de filmes como Vingadores Ultimato, Star Wars O Despertar da Força, Pantera Negra e Vingadores Guerra Infinita. Ou seja, o pessoal tá realmente pirando com a chegada desse filme. Já garantiu o teu ingresso? Não, ainda não. Estão tão pirados. Eu levo fé na cabine. E eu tô num drama aqui em casa, né? Porque eu tô com o meu segundo filho para nascer a qualquer momento e eu não tô mais indo nas cabines, porque a qualquer momento eu posso sair de casa e ele vir a nascer. Então, eu espero que ele nasça um pouco antes. Para poder ir ver o Homem-Aranha. Pô, filho, né? Vem logo! tá chegando. E, além disso, o pessoal tá muito louco por Homem-Aranha. A galera já tava vendendo o ingresso da pré-estreia por 25 mil... dólares no eBay. Então, nossa, esse é o nível, e já temos notícias de pessoas brigando na fila para comprar também o ingresso aqui no Brasil. Então, ixi, o Brasil está voltando ao normal. Vejo isso até como positivo. Não sei. Vamos lá. Só se fala nisso. A verdade é que só se fala em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Um prólogo inédito de Shrek. Jurassic World. Um prólogo inédito de Jurassic World Dominion. Jurassic World Dominion foi divulgado pela Universal Pictures. O aquece para o filme, que deve estrear dia 10 de junho de 2022, é um vídeo de 5 minutos repleto do que o fã da franquia mais gosta: ação e dinossauros. É, eu não posso reclamar, porque é bem isso. É isso aí mesmo. Não dá para reclamar. Seja entre eles, seja interagindo com os humanos, o promocional dá um tom épico para o novo filme de Colin Trevorrow. O prólogo, Bruna, leva o público de volta para 65 milhões de anos no passado para experimentar o mundo antes que os humanos existissem, e oferece um vislumbre de um mundo em que os dinossauros estão vivendo entre nós. Além disso, a novidade apresenta 7 novas espécies de dinossauros que nunca foram vistas em um filme Jurassic antes. Tudo recriado pela Industrial Light and Magic, que criou os efeitos visuais para todos os filmes desde o original de Steven Spielberg. A trilha sonora do filme é feita pelo vencedor do Oscar, Michael Giacchino, compositor de Jurassic World, Jurassic World Reino Ameaçado e Jurassic World Domínio. É óbvio. E olha, eu queria te dizer que eu vi esse prólogo de 5 minutos no IMAX, numa das cabines. Caramba, foi demais. Imagina. E o vídeo completo está no site vigilianerd.com.br. E muito bem, vamos a elas. As rapidinhas da semana, as notícias em manchetes mais rápidas que o Flash, que você confere em vigilianerd.com.br. Liam Neeson foca na ação, para variar, Bruna, em Missão Resgate. Tem crítica no site, o Jorge acompanhou e, cara, filmes de ação do Liam Neeson não dá para perder. Não tem como dar errado, não tem do que reclamar, né? Nenhum é ruim. Chucky é renovada para a segunda temporada. Mestres do Universo salvando Eternia. A segunda parte, Bruna, acerta em equilibrar tramas e personagens. Tem crítica em texto e vídeo no site. O livro de Boba Fett, que falamos agora há pouco, ganha um teaser inédito. E foram revelados os vencedores do 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A lista completa, óbvio, no site. A Marvel disponibilizou a faixa Save the City, de Rogers, o musical que apareceu na série do Gavião Arqueiro. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Não, vai ser em vídeo, não vai ser aqui. Não, mas aqui a gente vai comentar também. Vamos trazer. Por favor, né? E foi muito legal. Esse é do primeiro episódio, quando eles estão olhando o musical, bem bacana. O Mubi acrescentou filmes exclusivos de Denis Villeneuve, Terrence Malick e Ari Aster em dezembro no seu catálogo. Sexta temporada de My Hero Academia ganha imagem promocional. Novela! Nova série original da Amazon tem Marcelo Antoni, Mônica Iozzi e Miguel Falabella. Novela, mas é o nome novela da série. Ou é série? Fiquei confusa. Vai ser Novela é o nome da série, mas vai ter tom de novela, já sabemos. Ah, agora tudo faz sentido. E falando em novela, O Cravo e a Rosa estreia em novo horário de novelas na TV Globo. E Euphoria volta com sua segunda temporada em janeiro na HBO Max. Essas e outras notícias, você sabe, estão em vigilianerd.com.br. E já que você chegou até aqui, vamos de surpresa. Olha aí, surpresa. Olha no só! Os primeiros 5 internautas integrantes. Internautas parece internautas. Os 5 primeiros elementos? Não, tá ruim demais. Os 5 primeiros vigilantes. Os 5 primeiros vigilantes que comentarem o nosso post de divulgação deste Drops ganham de barbada um par de ingressos para o cinema e você pode escolher o filme que você quiser olhar. Opa! Homem-Aranha tá chegando, tem Casa Gucci, tem muita coisa legal, então. Tá, então é só comentar. Só comentar o nosso post de divulgação deste episódio e correr pro abraço. Mas isso lá no Instagram, lá no Twitter? No Instagram, falei. Muito eu falei que agora... Mas é bom, post... bom destacar, é, né? É, mas eu acho que eu não falei. Então, é no Instagram, post oficial do Instagram. Muito bem. E não se esqueça do nosso apoia-se, apoia.se/vigilianerd, para ganhar ingressos de cinema e participar do nosso grupo exclusivo com muito conteúdo e muitas novidades em primeira mão. O momento mais importante da sua semana chegou! Bora para mais um quadro de dicas e não dicas? O que temos para hoje, Rob? Então, tinha dois débitos com os nossos ouvintes aqui. O primeiro é que eu falei que eu ia escutar o podcast do Maradona, né? Que a gente comentou no episódio passado. Que é Os Últimos Dias de Maradona, uma produção original do Spotify. E eu ouvi. E gostei bastante. Eu achei que ele ia trazer mais elementos, mais pimenta pro tempero ali da questão da morte do Maradona. Realmente tem várias coisas que não ficaram muito claras na morte dele. Principalmente porque parecia que ele ficou realmente abandonado em casa antes de sua morte. Sim. E tá correndo em processo, né? Tem muita coisa rolando ainda nos bastidores e muita água para passar debaixo da ponte nessa questão de incriminar pessoas por ele ter sido realmente abandonado. Então, vale muito a pena conferir o podcast. Aliás, não só o podcast, como a série do Maradona que tem no Amazon Prime, que tá muito boa também. E estreou também um documentário no HBO Max, com Os Últimos Dias também de Maradona. Então, esse ainda não assisti. Vou assistir também porque eu tô meio uma vibe Maradona aqui em casa e eu quero ver tudo que tá rolando, que estão falando desse caso. Então, prometo trazer para os próximos episódios aqui do Drops também um pitaco sobre esse documentário. Mas então, tem muita coisa do Maradona e o podcast ele entrega umas partes bem legais que foram, assim, antes da pandemia, que um pouco também pegou da pandemia jogar ele para baixo, porque ele estava trabalhando antes, né? Sim. Então, no momento que todo mundo se reclusou e ele parou de trabalhar, ele meio que entrou numa vibe depressiva em casa e não tinha muito o que fazer. E antes disso, ele foi treinador de um time no México, onde ele estava muito feliz, muito contente em poder trabalhar de novo e conseguiu até uns resultados expressivos por lá, e depois ele treinou um time da Argentina, que ele também estava muito feliz, que foi o primeiro time que ele jogou na Argentina, e ele estava treinando. Então, também teve alguns momentos marcantes que deram aquela, sabe, aquela sobrevida, aquele respiro. Sim. Que ele precisava para levar a vida adiante, e depois da pandemia, realmente as coisas se perderam bastante. Mas vale a pena escutar e assistir também a série da Amazon, que está bem bacana. Muito bem, eu trouxe muitas coisas, na verdade. Achei que eu não tinha nada, mas tenho muitas coisas. Já que tu falou de podcast, vou puxar um outro podcast que a gente já comentou aqui, né? Que é o da nossa amiga e colega Bruna Pacheco, que tem o Semana dos Atrasados e que tem alguns episódios especiais, além das notícias de atualização, que são semanais, né? Tem, eventualmente, o Fofoca dos Atrasados e o Crime dos Atrasados. E a gente até pediu aqui, e realmente rolou, o Crime dos Atrasados sobre a Daniela Pérez, né? Que aconteceu lá em 1990 e poucos, que, né, marcou toda a teledramaturgia brasileira. E tá um podcast muito legal, para quem gosta de true crime vai adorar, e para quem não curte muito também vai adorar, porque ela tem uma pegada um pouco diferente, então super recomendo. Sou meio suspeita em falar, porque participo da edição, né, faço toda a edição do podcast, mas realmente recomendo. Eu nem tinha notado isso na pauta, mas se for o podcast, a minha mente aqui, ó, fez a conexão. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, é uma dica que todo mundo sabe que é uma dica, né? Mas para quem ainda não tá ligado, e eu já tô falando isso há umas 2 semanas e esqueci, mas agora eu realmente estou acompanhando episódio a episódio, que é a animação de 2001 da Liga da Justiça, que tá lá na HBO Max, e também tem o Liga da Justiça Sem Limites. E, né, é um clássico, quem já viu, olha de novo, quem olhava no SBT agora vai poder olhar em ordem direitinho, apesar de que eles colocavam pelo menos os arcos em sequência, né, mas agora a gente consegue olhar tudo de novo e assim, ó, que animação perfeita, gente, assim, tão bem construída. Tava conversando com o meu namorado e a gente tava falando que, tipo, acho que tá, essa animação e Avatar, a Lenda de Aang, que assim, ó, tão ali no céu das animações, que são perfeitas demais. E eu falei também outro dia, né, que temos a série do Batman, a série animada Sim. do Batman, que foi a precursora dessas duas aí também, que é sensacional. Realmente. E que tem as melhores tiradas com o Alfred. Eu vou fazer um post só com as frases boas do Alfred naquela série que tá massa demais. Mas eu tinha outro débito aqui, Bruna, que eu tinha falado no episódio anterior, e tu não lembrou ainda, mas Não lembrei. O que é? Eu dei a dica que falaria sobre Brasil no Oscar. Nem é lembrou, verdade, né? É verdade, eu não lembrava. Ah, então, vamos a ele. Eu assisti o filme que o Brasil indicou para concorrer a uma vaga entre os postulantes ao Oscar de melhor filme internacional, que é Deserto Particular, um filme de Ali Muritiba, um cara que já ganhou vários prêmios por aí, e esse filme também, inclusive, ganhou o prêmio no último Festival de Veneza. Sim. Mas ele já tinha ganhado vários prêmios aqui em Gramado por Ferrugem, que ganhou o melhor prêmio também, Jesus Kid, e ele fez o Caso Evandro, a série do Globoplay. Então é um cara que está fazendo muita coisa, atualmente está rodando uma série também na Amazon, então o cara tá por todas, né? E o filme realmente é muito bacana, Bruno, ele conta uma história bem, bem diferente, assim, ele mistura uma pitada de road movie, uma pitada de filme contemplativo e muito de relacionamento. Porque a gente tem a história do Daniel, que é um policial, ele cometeu uma coisa muito grave e ele está de licença, ele foi obrigado a ficar de licença. Ele tem o pai idoso que ele cuida, que está com Alzheimer, que ele tem que fazer basicamente tudo para o pai dele em casa. Ele está mal de grana, ele não consegue grana, mas ele tem um escape de todas essas pressões do mundo externo, que é um relacionamento virtual. Olha. Com uma menina com quem ele se corresponde por WhatsApp, isso é super bem ilustrado no filme, que mora em Juazeiro, na Bahia, no outro lado do país, porque ele mora em Curitiba. Que então, legal. Ele começa meio a ser pressionado por todos os lados, ele começa meio que perder a mão, perder a cabeça, e ele resolve largar tudo e ir atrás dessa mulher misteriosa, que é um desejo dele, é uma paixão que ele tem. E ele larga tudo e vai de carro, numa caminhonete D20, atravessa o país, e é legal essa parte do road movie. E a gente vai vendo vários cenários do Brasil até chegar no árido Juazeiro, lá, uma cidade que tem uma grande represa, né? E até eles usam como uma metáfora para várias coisas que acontecem com vários personagens. Lá ele conhece essa mulher e ela tem um grande segredo, que eu não posso falar aqui, porque... Enfim, tem que assistir, não posso entregar o ouro aqui. Instigante. Mas ele é um filme muito bem construído, um filme cheio de camadas, tanto para o Daniel quanto para essa mulher que ele vai encontrar depois, que traz muito do retrato do Brasil atual, uma questão de preconceito, de não saber lidar com as coisas, de não saber lidar com seus próprios traumas, então... Vale muito conferir, assim que puder, ir no cinema. Tá no cinema atualmente. É Deserto Particular, de Ali Muritiba, nossa indicação. E acho que foi uma bela indicação para tentar uma vaga no Oscar de 2022. Então, tô torcendo demais para que ele chegue lá. E olha, diria que ele tem condições. Diria que ele tem peso para chegar nessa indicação, sim. Quero muito Show. Que isso aconteça. E, enfim, quem quiser saber mais, temos a crítica completa no site. Muito bem. Fiquei muito curiosa aqui. Vale a pena. Eu assisti um outro filme também. Não foi essa semana, foi na outra. Mas como eu não falei, vou dar essa semana, né? A dica, o comentário. Também não é nenhum filme novo. É um filme clássico brasileiro, mas que eu ainda não tinha visto, que é Saneamento Básico. Ah, um clássico. Muito bom. Clássico. Pensei, claro. Assim, nunca tinha rolado de assistir. Aí assisti com a nossa colega e amiga Bruna Pacheco. Ela estava aqui na minha casa. Que é o que ela faz semana sim, semana não. Exato, né? É o filme preferido assistir dela. Acho que ela assiste todos os dias, ela sabe todas as falas. Ela teve que se segurar para não comentar a cena comigo, mas a gente ficou se bobeando um pouco e foi, nossa, muito bom o filme. Muito legal que foi gravado aqui no Rio Grande do Sul. Tem um humor muito absurdo. Adorei. Adorei esse treinamento básico. Vale, vale muito a pena. E acho que a gente pode comentar aqui brevemente, porque o pessoal vai ter que nos acompanhar no YouTube também para ver mais sobre isso. A gente podia comentar brevemente sobre a série do Gavião Arqueiro. Sim, teremos dois vídeos lá no canal, comentando dois blocos de três episódios, porque a série tem seis, né? Então vamos fazer dois blocos de três episódios, comentando os episódios de Gavião Arqueiro e sua amiga Kate Bishop, que, olha, tá bem bacana, bem bacana. Não vou dar spoiler aqui, mas assinem o canal Vigília Nerd, aliás, youtube.com/VigiliaNerd, assinem por lá que vai rolar. E não deixando aqui para completar toda a nossa elipse completa aqui, porque a gente deu a manchete no início do podcast, semana que vem a gente vai estar falando da CCXP Worlds 2021, que acontece nos dias 4 e 5 de dezembro. Então, na próxima semana, estaremos dissecando todas as novidades que foram divulgadas durante esse evento nacional. Então vai ter DC Comics, vai ter Turma da Mônica, vai ter Marvel, vai ter Amazon, vai ter um monte de painel legal e a gente vai trazer o que de melhor rolou lá no próximo Drop da Vigília. Se liguem com a gente, galera. E se liguem no nosso Twitter, nosso site durante... Ah, não, não dá para dizer, né? Porque vai ser semana que vem. Então, tudo certo. Não estamos ao vivo, Robson. Não estamos ao vivo. Mas assim, ó, a gente está em todos os lugares. A Vigília não para. A gente assim, é multicanal. A gente é multipresença, assim, sabe? A Vigília é uma entidade. É, por isso que a gente tem esse bordão. A Vigília não para. Então, a ideia é... Siga a gente. Siga a gente nas redes. Siga a gente no Twitter. Porque muita coisa rolando. E, enfim, a qualquer momento, uma breaking news pode chegar na sua vida. Muito bem. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um Drops da Vigília, mas assim, ó, não chora. Semana que vem tem mais. E tem muito mais conteúdo nas outras plataformas que estamos presentes. Então acesse vigilianerd.com.br. Já fizemos aqui mais do que os jabás, que estamos como @vigilianerd nas redes sociais. Porque, Robson... A Vigília não para.